feels in my mind. Where feel feels in my kid. Where feel feels in my mind. Where feel feels in my kid. Me sinto enlouquecido no meio das chamas, no centro das trevas, assistindo tudo ao meu redor se decompor. Agonia, tristeza e dor, desespero, corpos mutilados, a vingança acompanhada do pavor. O que fazer nesse infinito mar de maldade? Eu já não sei mais. Eu imploro por ajuda, olhando para o céu, não obtenho respostas e quem me ouve é Satanás. Anjo caído, fudido, deprimido, no labirinto, sozinho, várias visões, estou perdido. Crimes e vícios, cada flash no olhar é mais um passo, caminhando em direção ao precipício. Eu não consigo me livrar dessa maldição, dessa maldição. Como eu queria que isso tudo fosse ilusão, fosse ilusão. Mas não só vejo putas, drogadas, demônios, bandidos, doenças sem cura, morte e tortura. Me tornei o carrasco que tem as ferramentas pra acabar sua sepultura. Pobre coitado do ser que passa por tudo isso que passo nessa minha maldita vida. Podre despedida, foder comigo é colocar a cabeça em posição na guilhotina. Não dá pra controlar. Sinta a presença do fim. Cheguei pra te avisar. Mantenha-se longe de mim. Evil visions in mind. Visions in my head. If you visions in my mind. If you visions in my head. If you visions in my mind. If you visions in my head. If you visions in my mind. If you visions in my head. O reinado da terra ninguém sabia quem pertence, corpos perfurados, enterrados como indigente. A sinfonia maldita que atormenta sua vida, ausência de alma no corpo já tá morto. Parece que é o fim da linha, semelhança comparada com o antigo morto vivo, se arriscando, vivendo na adrenalina, sempre em alto perigo, mostrando a verdadeira face do ser humano. Psicopata que não liga pra nada, antipatia e a maldade são os sentimentos que se usa pra seguir na caminhada. O vale da morte tá cheio de várias pessoas a fim de matar, sanguinário, assassino, rano e no macabro. Então não pode vacilar, contar com a sorte que você não pode ter mais futuro, fazendo a viagem maldita para o outro mundo. Vou ficando ligeiro em todos os lugares que vou pisando. A morte tá só querendo levar alguém para o outro plano. No cenário macabro, pessoas queimando a todo momento, pedindo perdão para fugir desse eterno sofrimento. A porta do inferno estará aberta para quem quiser entrar. Bem-vindo ao novo mundo, onde sua alma vai queimar. Back from the gravesite, best believe I'm dead. Looking for brains of humans on me, but shit, I'm living fucking insane and I don't know where I'm going. Life of a satanic ritual omen. I'm seeing ghosts and I know that I'm owing them something. But best believe that they can't have it, because they be fronting them on the front page. Murderer silent and blunted. Bad picture taken to me, but the bitches, they love it, cause them hoes on my dick. DJ to swallow, get slapped if they spit. Not the type to get played around by a trick. I'm seeing my clear and you faggots all counterfeit. Wannabes never see me because I'm underground with the skeezers. Ebenezer's motherfucking selfish motherfucking steady comes on ruckus, leaving body bags in the back of truckers, never getting found. Simply leaving rustlers on the ground. 6 feet deep under, so bitch don't make a sound. Sound, sound, sound. 6 feet deep under, so bitch don't make a sound. If your vision's in my mind, if your vision's in my head, if your vision's in my mind, if your vision's in my head, if your vision's in my mind, if your vision's in my head, if your vision's in my mind.